Foram gastos mais de 100 horas no escaneamento e reformatação do livro. Mas, como esta obra foi escaneada da versão original e o scanner utilizado não tem 100 de precisão, alguns erros gráficos podem ser percebidos. Quem quiser fazer um trabalho melhor que o faça. Críticas, elogios e sugestões de correções serão bem-vindas no e-mail Pedro Ferro Farias Guimail. Com um abraço a todos, boa leitura. Não se esqueçam de adquirir a versão impressa original, caso contrário estarás fazendo pirataria. Pirataria é crime.